Tá gravando? Você sabe que é o teu locone não quer me atender por causa disso? Apaga a luz aí. Olha, só me faz um favorzinho, vai, por favor. Tá foda. Que o resto eu faço, pode deixar. Você vem querer essas horas? Falar comigo? MC lá novamente. É foda essa mina, essas horas. Louca, muito louca. Para sentar na piranha. Louca, muito louca. Para sentar na piranha. Louca, muito louca. Para sentar na piranha. Quer me botar, bota. Quer me botar, bota. Tu tá aí louco de bala e eu aqui querendo droga. Quer me botar, bota. Quer me botar, bota. Tu tá aí louco de bala e eu aqui querendo droga. Eu de chavano, eu bolando, eu fumando, ela me mamando. De chavano, eu bolando, eu fumando, ela me mamando. Eita novinha cachorra, eita novinha cachorra. Tava mamando em trocar de maconha. Quem vê cara, não vê você tá. Branquinha desse jeito, levar os tapas vai ficar rosadinha. Teu louco é de droga, não importa. Deixa eu sentar na piroca. Teu louco é de droga, não importa. Deixa eu sentar na piroca. Deixa eu sentar na piroca. Essa tá batendo forte, hein? É o DJ Ferreira, caralho. É foda essa mina, essas horas. Louca, muito louca. Para sentar na piranha. Louca, muito louca. Para sentar na piranha. Louca, muito louca. Para sentar na piranha. Quer me botar, bota. Quer me botar, bota. Tu tá aí louco de bala e eu aqui querendo droga. Quer me botar, bota. Quer me botar, bota. Tu tá aí louco de bala e eu aqui droga. Eu de chavano, eu bolando, eu fumando, ela me mamando. De chavano, eu bolando, eu fumando, ela me mamando. Eita novinha cachorra, eita novinha cachorra. Tava mamando em trocar de maconha. Quem vê cara, não vê você tá. Branquinha desse jeito, levar os tapas vai ficar rosadinha. Teu louco é de droga, não importa. Deixa eu sentar na piroca. Teu louco é de droga, não importa. Deixa eu sentar na piroca. Deixa eu sentar na piroca. Essa tá batendo forte, hein? É o DJ Ferreira, caralho.